Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço documentário litúrgico na Rádio Boa Nova. É isso mesmo, Palavras de Esperança, e damos então início ao programa nesta manhã de sexta-feira, último dia do mês de março, e estamos prestes a abraçar o próximo mês de abril, este programa que tem reposição no próximo domingo, dia 2 de abril, e também pode escutar assim sempre que quiseres no nosso site em podcast. Já tenho comigo em estúdio o Sr. Padre Pedro Simões, desde já agradecemos a presença. Bom dia, Beatriz, bom dia a todos os nossos desta antena da Boa Nova. Muito bem, vamos olhar para, como sempre, para aquilo que se passa no país, no mundo e também por cá. Hoje em destaque, Domingo de Ramos na Paixão do Senhor, mas vamos então perceber o que se passa no mundo. Em primeiro lugar, no Vaticano, o Papa que pode ter alta nos próximos dias, Papa que teve aqui um pequeno problema de saúde. É verdade, é uma notícia em primeira mão. Vi hoje de manhã esta notícia na agência Eclésia. De facto, o Papa Francisco, na última quarta-feira, fez a habitual audiência das quartas-feiras na Praça de São Pedro, como habitualmente o faz, utilizando diversas catequeses para transmitir aos fiéis que não só se encontram na praça, mas também espalhados um pouco pelo mundo. E durante a tarde já tinha programado alguns exames para esta clínica Agostino Gemelli em Roma. Contudo, no início da tarde teve algumas dificuldades respiratórias que o levou a antecipar essa mesma ida à clínica, onde depois lhe foi detectada uma bronquite de base infecciosa e que o levou a permanecer lá. Pelos vistos, ontem de manhã, portanto, acordou e fez o seu ritmo normal de trabalho, rezando as laudes, comungando e depois também já lendo os jornais do dia, portanto, que nos dá a entender que está a fazer uma rápida recuperação e que deverá ter alta nos próximos dias. Portanto, não passou apenas de um susto, não é? Dado que estamos a falar também de um ancião, não é? Tem os seus 86 anos e que certamente já pesam, não é? Exato, e estamos todos sujeitos, então com estas mudanças de tempo faz parte. Olhar também para a Igreja em Portugal, em Lisboa, o testamento espiritual de Dom Daniel Henriques, que assume doença como missão episcopal. É verdade, o Patriarcado de Lisboa acaba de lançar este testamento espiritual do antigo Bispo Auxiliar de Lisboa. Só para contextualizar, Dom Daniel Henriques faleceu de um cancro galopante, com 4 anos. Portanto, ele foi diagnosticado em 2019 e desde essa altura que fez uma grande luta, sobretudo ao nível da fé e da perseverança e esperança cristã, de modo a tentar superá-la, coisa que não o conseguiu, e faleceu no passado novembro de 2022. E é curioso perceber como é que ele encarou esta doença. Ele, que foi sacerdote do Patriarcado durante quase 30 anos, toda a vida foi pároco, né? Passou pelas paróquias de Famões, de Ramada, de Algés, Cruz Quebrada, Torres Vedras e Matacães, até ao dia em que ele foi nomeado Bispo Auxiliar. E passado 6 meses depois de ter sido ordenado Bispo, recebe essa triste notícia de que precisava de ser tratado, não é? E foi operações, tratamentos, tempos de internamento, convalescença, dezenas e dezenas de idas ao hospital para que quimioterapia, exames e consultas o desgastaram. Desgastaram-no fisicamente, mas por outro lado fortaleceram-no ao nível da fé, e ele encarou a sua própria doença tal e qual como aquilo que o João Paulo II, nos seus últimos anos de vida, também nos habituou a nós, quem se recorda, não é? Sobretudo a viver a fé no seu sofrimento, na sua dor e na sua tristeza, digamos assim, não é? Ele, sobretudo nestes momentos de maior convalescência, percebeu e entendeu melhor e mais profundamente a sua vocação, não é? Ele, que tinha sido chamado ao sacerdócio graças também ao testemunho e às homilias entusiasmantes do Papa João Paulo II, e agora estava a passar por aquilo que ele mesmo viveu no final do pontificado, não é? E que levou à morte, que foi a doença de Parkinson, não é? Ele compara esta sua convalescência igualzinha à de João Paulo II. E curiosamente, no testamento fala-nos de algo inédito. Ele tinha sido convidado a ir à celebração do cardinalato do poeta Tolentino Mendonça. Foram colegas de curso, são precisamente da mesma idade. Ele, precisamente nesse dia em que o cardeal Tolentino recebeu o barreto cardinalício, foi internado precisamente no hospital onde o Papa Francisco se encontra internado, na Clínica Gemelli. Precisamente no quarto onde o Papa João Paulo II, nos finais dos anos 80, tinha estado internado após o baleamento na Praça de São Pedro. E ele aí viu, engraçado, um sinal da providência divina. Não viu coincidências nisso. Viu a ação de Deus a funcionar no seu momento de fragilidade e debilidade físicas, não é? Tanto que o levou a pensar que se calhar a presença no mundo seria por pouco tempo, mas que fosse como Deus quisesse e não como ele queria ou como os seus entes mais queridos e próximos queriam, não é? E depois diz assim, vou citar o Dom Daniel: quis a providência que fosse intervencionado no hospital e fizesse a convalescência no mesmo piso e quarto onde São João Paulo II foi internado por ocasião do seu atentado, não é? Na quaresma de 2022, durante o retiro anual dos bispos em Fátima, foi, digamos assim, a última aparição pública que este bispo faz, né? Porque depois a situação clínica dele tornou-se mais complicada. Dom Daniel tomou consciência de que de facto não passaria desse ano, e de facto assim o aconteceu, mas que partiu em paz, partiu com serenidade e sempre na certeza de que jamais deixaria de ser perseverante na fé e de acreditar em Jesus Cristo. Portanto, um belíssimo testemunho que convido os nossos ouvintes, de facto, a poderem ler. Portanto, é o Testamento Espiritual de Dom Daniel Henriques, Bispo Auxiliar de Lisboa. Muito bem, tempo para olharmos para o que se passa por cá, Igreja na Unidade Pastoral. O Dia da Unidade Pastoral, que vai ser comemorado no próximo mês de julho. É verdade, um grande dia, talvez o dia mais importante para a nossa Unidade Pastoral aqui de Oliveira do Hospital. Será no próximo dia 16 de julho, o chamado Domingo da Pascuela, mas que também é conhecido por sendo o Domingo da Divina Misericórdia e o dia de São João Paulo II, o padroeiro da nossa Unidade Pastoral. E que este ano traz muitas novidades. Portanto, em primeiro lugar, teremos a presença do nosso Bispo, Dom Virgílio Antunes, que estará presente e presidirá não só a Eucaristia no altar principal do Parque do Mandaneiro, mas depois também presidirá a procissão pelas ruas da cidade de Oliveira do Hospital. E também trará algo importante e que vai marcar muito o nosso país este ano, que são os símbolos das Jornadas Mundiais da Juventude, que estarão presentes também no altar do recinto e que depois seguirão com a procissão. Portanto, e quais são estes símbolos das Jornadas Mundiais de Juventude? São dois, não é? A chamada Cruz Peregrina, não é? Que foi construída para aquele célebre encontro que existiu e que deu, digamos assim, o pontapé de saída para as Jornadas Mundiais de Juventude, que foi o encontro diocesano da juventude em Roma, nos finais dos anos 80. E depois também o ícone de Nossa Senhora, a Salus Populi Romano, não é? A salvadora do povo de Roma, que estará connosco. Portanto, os símbolos chegarão à nossa diocese já este domingo, portanto, dia 2, pelas 15 horas à estação de Coimbra B, portanto, vindos da diocese de Aveiro, onde depois haverá uma pequena celebração de acolhimento na estação. Os símbolos seguirão imediatamente para o Mosteiro de Santa Clara a Nova e depois farão a procissão do Mosteiro de Santa Clara a Nova e terminarão com uma celebração presidida pelo nosso pelo presidente da Fundação JMJ, Dom Américo Aguiar, na Igreja de Santa Cruz, e percorrerá todas as paróquias e unidades pastorais da Diocese de Coimbra até ao dia 16 de Abril, que estarão connosco, né? Portanto, vai ser um acontecimento único. Eu gostaria de estender o convite não só aos crentes, mas sobretudo também e particularmente aos descrentes e àqueles que procuram e buscam algo, não é? Que ainda não sabem bem o que é, poderá ser Deus, poderá ser Jesus Cristo, e que não tenham vergonha nem receio de aparecerem, porque certamente serão bem-vindos. Portanto, o Parque do Mandanelho que se enche nesse dia. Que o Parque do Mandanelho se enche, não é? O ano passado tivemos sensivelmente 500 pessoas, nós gostávamos que hoje, que este ano, fosse um bocadinho mais, pudéssemos chegar às 1000. Os 4 dígitos. É verdade, seria um bom início de preparação para estas jornadas mundiais, que já se avizinham, não é? Digamos assim. Muito bem, tempo para passarmos para a liturgia da palavra, a primeira leitura, que é a leitura do livro de Isaías. É verdade, portanto, com o Domingo de Ramos nós damos início àquilo que os antigos chamavam a Semana Maior. Semana Maior não quer dizer que tenha mais dias que as outras semanas, não é? Mas é por ser a semana mais importante, a Semana Santa, não é? Que se dá com o início da entrada triunfal de Jesus Cristo na cidade de Jerusalém. Ele que inicia essa entrada a chorar, porque sabe bem o que é que daí a seguir advém, não é? Vai sofrer a sua paixão, vai sofrer a sua morte e depois a gloriosa ressurreição, mas também chora por saber que passou fazendo o bem, mas a maior parte das pessoas não compreendeu o bem que ele quis transmitir, e que agora o acolhem triunfalmente, com palmas na mão. Por isso, habitualmente no Domingo de Ramos se costuma fazer a celebração da bênção dos Ramos antes da celebração da Eucaristia, para, digamos assim, recordar, isto é, trazer ao coração esse mesmo momento, não é? Mas é curioso perceber que as mesmas pessoas que agora o aplaudem, não é, como Messias, como Filho de Deus, são as mesmas que, passadas algumas horas, o vão condenar à morte e morte de cruz, não é? É curioso perceber esta instabilidade que existe muitas vezes na nossa vida e no nosso coração, não é? Podemos dizer uma coisa de manhã e à tarde dizemos outra, e à noite ainda conseguimos dizer outra, bastante diferente, não é? A falta de persistência, a falta de coerência, não é? Naquilo que nós pensamos, naquilo que nós agimos, não é? Muitas vezes, não é? E quanto mais para com Deus, para com o próprio Jesus Cristo, não é? Digamos assim. E depois termina com a celebração da Páscoa, não é? Durante esta Semana Santa teremos o chamado Tríduo Pascal, não é? Que são aqueles 3 dias de preparação, a Quinta-feira Santa, a Sexta-feira Santa e o Sábado Santo, não é? Na quinta-feira celebraremos a Missa Vespertina da Ceia do Senhor, conhecida como a Missa do Lava Pés, não é? Em que todos nós somos convidados a viver, não só a pensar, mas a fazer o mesmo gesto de Jesus, de levar os pés aos discípulos, não é? O de estar ao serviço gratuito e desinteressado ao próximo, sem olhar se é rico, se é remediado, se é pecador, se é pobre, não é? Depois, na sexta-feira, meditemos na paixão de Cristo, não é? Todos nós somos convidados a voltar-nos para a cruz e a vermos na cruz não um instrumento de morte, que eu era antes de Jesus Cristo, mas que depois de Jesus Cristo passa a ser um instrumento de vida, não é? Um instrumento de morte que é convertido em árvore da vida, não é? Em árvore de salvação. A dor, a tristeza e o sofrimento não são queridos por Deus, não, mas existem, são uma realidade, não é? E devemos procurar ver nisso também um sinal da graça e bênção do Senhor, porque muitas vezes são provas difíceis que Deus nos coloca e que são sempre, ou muitas vezes, superadas. Umas vezes não, mas tantas e tantas vezes superadas, não é? Graças à nossa fé, graças à nossa esperança e à nossa caridade por sermos cristãos. E depois o Sábado Santo, que é o dia mais importante do ano para um cristão batizado, sobretudo no seu ápice, que é a Vigília Pascal, que é a celebração mais longa, mas também mais bonita e mais profunda todo o ano, e que sinceramente gostava que as nossas comunidades pudessem participar ativamente nessa mesma vigília, em que todos nós somos convidados a olhar em síntese, tudo aquilo que é o mistério da salvação, desde o Abraão, passando por Moisés, passando pelos profetas e culminando em Jesus Cristo, e depois no legado que ele deixa aos seus discípulos, no legado e no testamento espiritual que ele deixa a cada um de nós cristãos batizados, que é a ressurreição, que é a Páscoa, não é? Que é a vitória sobre o pecado, sobre o mal e sobre a morte, não é? É assim, resumidamente, aquilo que é a Semana Santa, a semana mais importante e mais profunda e intensa para um cristão, não é? Independentemente seja católico, seja ortodoxo ou seja protestante, para todo cristão. Muito bem, passamos para a segunda leitura, a leitura da epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses. São Paulo, nesta segunda leitura, apresenta-nos verdadeiramente aquilo que nós depois vamos escutar no Evangelho, que é o Cristo que se despoja, que se rebaixa, digamos assim, não é? Ele que era Deus e podia, de facto, ter feito ainda mais graças e mais maravilhas, porque ele era Deus e podia tudo, mas não o quis. E São Paulo, na leitura, diz: aniquilou-se a si próprio, não é? Isto é, procurou que, dentro da sua simplicidade, humildade e despojamento, nos desse o exemplo, ou nós pudéssemos o imitar o mais possível, não é? Mas quem é que hoje sujeita a isso, não é? Dar a vida pelos outros, não é? Porque Jesus deu a vida pelos outros, não é? E não foi só no ponto de vista teórico ou abstrato, não é? Foi no concreto, não é? Ele deu o seu corpo ao manifesto, deu o corpo ao manifesto, não é? Sujeitou-se àquelas cuspidelas, àquelas chicoteadas. Quem não se lembra de ver o filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, não é? É terrível, forte, não é? Mas provavelmente terá sido ainda pior do que aquilo que o Mel Gibson retrata no seu filme, não é? É algo que não nos pode deixar indiferentes, porque, ao fim e ao cabo, todos nós, infelizmente, muitas vezes contribuímos para dar mais uma cuspidela, para dar mais uma chicoteada, não é? Não é em Jesus Cristo em si, mas é naqueles que representam o próprio Jesus Cristo, somos cada um de nós. Imagem e semelhança do próprio Cristo, não é? E que São Paulo nos convida a imitar, não é? É certo que quem é que hoje está pronto para dar a vida pelo outro, não é? Numa sociedade hedonista, numa sociedade onde reina a vaidade, a aparência, não é? A inveja, a intriga, não é? Pois é aí, precisamente, que nós devemos criar sensibilidade na nossa vida e no nosso coração para sermos simples e para sermos humildes. Ah, mas toda a gente não é... Mas a maior parte das pessoas não são simples e não são humildes. Pois, mas tu procura ser, porque tu és batizado, porque tu és cristão. E tens que fazer a diferença, nem que seja preciso navegar contra a corrente, não é? É o grande apelo que São Paulo nos faz, não é? Por último, olhamos para o Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João Mateus. São Mateus. É verdade. Portanto, este ano temos o São Mateus, dado que estamos a viver o ano A, não é? E todos os relatos da paixão dos quatro evangelistas são diferentes. Mateus tem uma particularidade, é curioso, não é? É um relato muito extenso, não é? Há a forma longa e há a forma breve, mas a forma longa tem sensivelmente 5 páginas, portanto, e é feita com 3 personagens, não é? O narrador, o próprio Jesus Cristo e a multidão. Tem esta particularidade. É uma leitura que deve ser lida com calma, com serenidade. O padre, se puder e evitar fazer a homilia, que evite, porque o próprio texto é muito concreto e muito objetivo. Não vale a pena estarmos a acrescentar mais nada à paixão de Cristo, porque está lá tudo dito. Está lá tudo explícito. É preciso reforçar mais o que é óbvio, não é? E Mateus tem 4 particularidades em relação... Sabem que Mateus escreveu para cristãos vindos do judaísmo. E Mateus vinca, sobretudo, a questão dos judeus e dos fariseus e dos doutores da lei. Para Mateus, não há dúvida nenhuma de que quem condenou Jesus à morte não foram as instâncias romanas, mas foram os judeus. E ele vinca isso muito no relato da paixão. Começa logo, no início, pelo enforcamento, pelo suicídio de Judas, não é? Que o traiu por 30 moedas. Não é? Logo por aí, Judas era judeu, curiosamente, não é? Não é? É com um beijo que traz o filho do homem, diz Jesus a Judas no Jardim das Oliveiras, no Jardim do Getsemane. Não é? Curioso. E depois ele suicida-se. Não é? é em Mateus que encontramos o sonho da mulher de Pilatos, não é? A mulher de Pilatos que sonha e tem uma premonição de que aquele homem era inocente e não podia ser condenado de maneira nenhuma, ao qual depois transmite ao seu marido, Pôncio Pilatos. É curioso, não é? É em Mateus, neste relato da paixão, que encontramos o gesto de Pilatos de lavar as mãos. Ele que lava as mãos porque não quer, digamos assim, comparticipar numa condenação de um inocente. Curioso, não é? E depois, já no momento em que Jesus Cristo é depositado no sepulcro, e em que há dúvidas de que ele tenha ressuscitado, não é? Que há o episódio do guarda que se apercebe que o corpo de Jesus já não se encontra no sepulcro, não é? E o guarda que esteve ali 24 ou 24 horas a guardar o sepulcro, mas onde é, para onde é que ele foi, não é? A tal dúvida inicial que existe logo nos inícios do cristianismo. Será que verdadeiramente Jesus Cristo ressuscitou? Ou será que foi roubado pelos discípulos, que depois os discípulos inventaram que ele tinha ressuscitado? Não é? Mateus está a falar para cristãos das primeiras comunidades cristãs, não é? E está preocupado com o anúncio da evangelização, não é? Tem aqui algumas particularidades, não é? Para Mateus, não há dúvida nenhuma de quem condenou Jesus à morte foram os judeus. E foram também os judeus que não quiseram aceitar, de coração humilhado e contrito, a mensagem bela, intensa, que Jesus Cristo quis transmitir, não é? E que nós vamos ter a ocasião de escutar no próximo domingo. Muito bem, estamos a terminar o nosso programa, a altura para a nossa sugestão musical. O que é que nos traz hoje, Sr. Padre? É verdade, trago uma sugestão musical que não tem nada a ver com aquilo que nós tivemos aqui a conversar na liturgia. Certamente aos irmãos este nome não diz nada, Roger Hugson, mas se falar aos nossos irmãos mais velhos do Supertramp, certamente recordam-se, porque era o teclista deles e que hoje tem uma carreira a solo. É um senhor que na altura, quando compôs esta música, não é? Estamos a falar em 1967, não é? Seria um jovem, hoje tem 70 e tal anos, não é? Mas que ainda corre o mundo em concertos, não é? O tema, todos nós conhecemos, é o Dreamer, e resulta de um concerto ao vivo que deu em Viena em 2010. Eu espero que gostem, porque a letra é curiosa. Porquê? Porque é uma crítica aos sonhadores, não é? Portanto, este Roger faz uma crítica a quem sonha, não é? É certo que nem todos os sonhos que nós idealizamos são realizáveis, é certo, mas creio que ninguém é proibido sonhar e todos nós deveremos procurar também sonhar, mesmo que esses sonhos sejam irrealizáveis, né? É uma mensagem bonita. Né? Estamos a escutar e vamos continuar. Take a last, take a foi tão assustão musical de hoje e tão bom recordar estes sucessos. É verdade, vale a pena recordar, né? De facto, quando também se fazia boa música, né? É verdade, ficamos então por aqui neste programa e marcamos os encontros no próximo. Obrigada, Beatriz, obrigada a todos os irmãos e irmãs que nos puderam acompanhar nesta hora e lanço mais uma vez o apelo, não deixem de participar ativamente nestas celebrações que são importantes e profundas para a nossa vida. Muito bem, é com este apelo, com este convite que terminamos mais um programa Palavras de Esperança. Recordar que este programa terá a reposição no próximo domingo, 2 de abril, e pode escutar quando quiser no nosso site em podcast. Fique bem, fique na nossa companhia. Muito bom dia. Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço documentário litúrgico na Rádio Boa Nova.